coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. És super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O combate entre o Son Goku e o Son Goku Negro acabou sem um vencedor quando o Son Goku Negro foi sugado para o futuro, mas a máquina do futuro foi destruída. No entanto, havia mais uma máquina do tempo, aquela que o Cell trouxe do futuro uma vez. Bulma e o resto da equipa começaram a repará-la imediatamente. Entretanto, o Trunks do futuro percebeu que a Mai do presente era a mesma Mai que lutara ao seu lado no futuro. É por isso que eu estou tão feliz por te ver. E o pequeno Trunks ficou ciumento por ver que os dois tinham uma relação tão próxima. Então, mas... O encontro entre mestre e discípulo. Son Gohan e Trunks do futuro. Ah, já percebi. É aqui que ela converte a onda de energia. Olha que tu és mesmo boa, Bulma do futuro. Mas então, nesse caso, eu tenho de arranjar metade do transmissor e acho que vai demorar algum tempo. Ei, tragam-me um transformador de ondas eletromagnéticas e um descompressor. Sim. Vamos lá. Aqui está. Obrigada. Toma! Uma resistência múltipla e um condensador tipo B, por favor! Sim! Ai, estou mais cansado do que se estivesse a puxar um trenó. Nós estamos a fazer isto pelo Trunks, por isso não te queixes! Continua a trabalhar! Está bem, está bem! Ok, a seguir temos... O amplificador de ondas está no laboratório número 2. Preciso dele, por favor. Está no laboratório número 2? Eu posso levar-te lá, Mai. É por aqui. Eu volto já, está bem? Olha, aí suporta essa carga toda. Bulma, esta parte já está arranjada. Oh, percebes disto, avôzinho? Muito obrigado. Amplificador de ondas. Não é isto? É isto? Isso é uma máquina de calcular, não vês? Ah. É isto? Não. É isto? Não. Se não sabes, podes parar de te meter à minha frente. Desculpa. Encontrei! O que é que estás a fazer? E a minha mãe? A minha mãe do futuro estava a ajudar-me. Mas antes de vir para o passado, ele encontrou-a e... Foi ele que fez isto à minha família. Eu juro que ele vai pagar. Ah! O Vegeta está mesmo zangado. Ai, eu tenho tanta fome. Ainda não são horas de jantar. Bill, se continuas a gritar assim, ainda vais ficar com mais fomeca. Eu sei muito bem disso. Quanto tempo mais temos de esperar? Mãe, como é que está a correr? Ah, querido Trunks, acho que ainda vai demorar algum tempo. Mas eu tive uma boa ideia sobre a energia que devemos usar para ela funcionar. Estás a dizer que tens fluido elétrico azul número 15? Sim. Quando analisei os elementos que estão escritos aqui, percebi que é o mesmo tipo de energia que estou a desenvolver agora. Mas tendo em conta o tamanho deste depósito, eu acho que vamos demorar um dia a armazenar energia suficiente. O quê? Um dia? Consegues fazer isso tão depressa? No mundo do futuro foi preciso cerca de um ano para extrair metade dessa quantidade. O quê? Um ano? Sim, um ano. Devia ser difícil arranjar equipamento. A Bulma do futuro deve ter se esforçado muito. Mas queres que eu te ajude? Eu estou bem. A Mai e o Xu estão a ajudar. Estamos sim. Mas ouve lá, querido Trunks, vai mudar essa roupa que está toda suja. Eu não te deixei uma muda de roupa lavada? Sim, deixaste. Eu tenho de avançar este trabalho o máximo que conseguir. Depois tu verás. Obrigado, muito obrigado. Um, dois. Chega, estou farto. Dois. Oh, Satã! Conseguiste dormir? Estou a ver. E já agora? Alguém me sabe dizer como está o Son Gohan? O Son Gohan? Se estás a pensar levá-lo para o futuro, podes esquecer. Ele já não é o Son Gohan que conheceste. Agora é professor e já não deve interessar-se muito por artes marciais. Estou a perceber. O sonho dele realizou-se. Fico feliz por ele. Foi o Son Gohan que me ensinou artes marciais. Foi o Son Gohan? Sim. O Son Gohan. A cidade! São eles, os androides. Eu tenho de travá-los. Trunks, não saias daqui! Fica aí quieto! Não! Se tu vais, eu também vou! Eu já devo ter força suficiente! Muito bem! Tu podes vir! Estás preparado, Trunks? Sim! E logo depois, quando eu acordei... Son Gohan! Não pode ser! Son Gohan! Son Gohan! Son Gohan! Ah! foi graças ao Son Gohan que eu consegui lutar até ao fim. Mas quando eu estive aqui antes, eu não consegui agradecer-lhe. Ok, então podes ir visitá-lo, não é? Hã? Eu tenho a certeza de que ele ia gostar. Eu acho que o Son Gohan foi a uma reunião hoje. Ah, deve ser ali. Mas é o Trunks! Trunks, és tu! Ah, Son Gohan. Sim, sou eu, Trunks. Já passou tanto tempo. Nós não nos vemos desde que derrotámos o Cell, não é? Ah, este é o Son Gohan? Mas eu não consigo sentir aquele poder incrível. Toma, é para ti. Ah, o quê? Ou preferes com sabor de baunilha, é isso? Não há problema, eu dou-te não, o meu. Não, eu gosto de chocolate. Então vamos lá, vamos a isto. Sim, vamos. Ai, aqui o gelado é mesmo bom. Eu como sempre um quando passo por aqui. Mas este é mesmo Son Gohan? O mesmo que lutou contra o Cell? Se não comeres depressa, o gelado vai derreter. Sim. Eu vou comer, sim. Estás a gostar do gelado? Estou, sim. Já sei. Quando nós acabarmos, queres ir à minha casa? Eu gostava que tu conhecesses a minha família. Família? Trunks, és tu? Oh, ele veio do futuro numa máquina do tempo construída pela Bulma. Uma máquina do tempo? Olá. Eu apresento-te. Esta é a minha mulher, a Videl. É um prazer conhecer-te. Olá. Este é o pai da Videl. Hércules, não é? Olha lá, tu conheces-me. Sim, da última vez que eu aqui estava. Ah, já percebi. Eu também sou famoso lá no futuro de onde vens. Eu sou um herói que salvou o mundo várias vezes. Com quem então sou famoso, hein? E esta é a minha filha, a Pan. Eu peço desculpa. Está tudo bem, desculpa. Eu estou ótimo, obrigado. Pan, não, tu estás a portar-te muito mal. A Pan é má. Pan, para. Pan, sai daí. Ela é mesmo filha do Son Gohan. Pan, deixa daí, Pan, deixa. Deixa já daí. Está bem, então fica aí. Com Pan ou sem Pan, eu não tolero crianças mal educadas. Herói da Justiça, o Grande Guerreiro. Hã? Anda cá. Eu vou te apanhar. Anda cá. Mas o que é que se passa aqui? Não se preocupem, ela é sempre assim. Já sei, tive uma ideia. Tu queres jantar connosco hoje, Trunks? É uma boa ideia. A Videl cozinha muito bem mesmo. Vá, janta lá connosco, Trunks. Até lá eu consigo terminar o meu relatório para a reunião de amanhã. Eu não estava... Vá lá, Trunks, por favor. Está bem, eu janto. Boa! Viva Hércules! Esta é uma gravação de quando o herói do espaço me desafiou. Sim, sim. Oh, tu viste aquilo? Conseguiram apanhar o meu lado bom. Eu fico mesmo bem nas imagens. O que é que eu estou a fazer aqui sentado? O futuro está a meio de uma crise. Pai? Videl. Podes dar-me uma ajudinha, por favor? Claro que sim. Trunks, podes tomar conta da pano, não estás a ver? Se quiseres ver outra vez aquela parte, estás à vontade. Hércules, por favor. Para com isso, Pan! Por favor, Pan! E pronto, já está feito. Trunks! Pan, para com isso! Pan, para com isso! Para, Pan! Então, Trunks, está tudo bem? Desculpa, Trunks. Desculpa-me aquilo de há pouco. Não, Son Gohan, desculpa eu nunca tinha tomado conta de uma criança. Não adianta, Trunks. Eu acho que devia ser mais rigoroso com ela. Mas quando olho para a cara dela, acabo por facilitar. Quem é linda, linda, linda? Bebê linda, linda, linda! Eu nunca vi o Son Gohan assim. Oh, linda, linda, linda! Son Gohan, o jantar está pronto! Ah, já está pronto! Vá! Vamos então jantar, Trunks! Sim. Está na hora da Papa Pan, papinha! Se o Son Goku Negro não tivesse aparecido, o nosso futuro podia ser assim. Obrigado pelo jantar, Videl. Estava tudo delicioso. Podes voltar sempre que quiseres, meu querido. Sim, eu gostava muito. Son Gohan, gostei muito de te ver. Eu também, Trunks. Gostei muito mesmo. E já agora, boa sorte com a tua pesquisa. Sim. Muito obrigado. Adeus, Pan. Até uma próxima. Trunks, da próxima vez que vieres, vou ensinar-te a fazer uma sorda alentejana. Sim, eu gostava muito. E sendo assim... Já agora, Son Gohan, porquê que o Trunks se deu ao trabalho de usar uma máquina do tempo? Ah, eu esqueci-me de lhe perguntar isso. Son Gohan, obrigado. Agora sei aquilo por que estou a lutar. Tu vais ver do que eu sou capaz. Eu vou derrotar. Eu vou derrotar o Son Goku Negro e recuperar um mundo em que toda a gente pode sorrir e ser feliz. Não há como encher a mula depois de um longo dia de trabalho. Toma, mãe. É para ti. Obrigada. Desculpem o meu atraso. Sempre mudaste de roupa, assim estás muito melhor. Pois estou. Até pareces mais feliz. Onde estão o Son Goku e os outros? Foram ao universo 10, Trunks. Ao universo 10? Depois do Whis analisar a energia do Son Goku negro, disse que havia uma pessoa no universo 10 com a mesma energia. Ah, então, ele já sabe quem é o Son Goku negro. Estou mesmo cheio. Como é que ele será? Isto é mesmo emocionante. Não, deixa-me brincadeiras. Desculpa, Bills, eu deixei-me entusiasmar. Foi muito entusiasmo, desculpa. Era por este tipo de coisas que eu não te queria trazer. Não. Eu, o Son Goku. Ei, Bills, que tipo de ser é o Zamasu? O próximo Deus Supremo é um gênio do combate? Isso quer dizer que ele faz parte da elite, não é? Seja como for, ele deve ser um adversário poderoso. No próximo episódio de Dragon Ball Super, a verdadeira identidade do Son Goku negro para o universo 10, o mundo dos deuses. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.